coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Son Goku e Bills mataram Zamasu e conseguiram travar o seu plano para destruir o futuro. Mas será que o futuro realmente mudou? Para o confirmarem, Son Goku e os amigos viajam até ao futuro, onde os espera uma realidade cruel. Este é que é o verdadeiro Son Goku. O teu verdadeiro corpo. Mas a alma e a mente pertencem. Eu sou o Zamasu. Ah? Então o que é que me aconteceu depois de roubares o meu corpo? Eu matei-te. Com a minha própria mão. Hã? Com a minha própria mão. A ambição de Zamasu. A história do terrível plano mortal Zero. Então, se estás a dizer que és o Zamasu, quem é esse ao teu lado com cara de Zamasu? Eu também sou o Zamasu. Eu sou o Zamasu desta vida e deste mundo. Hã? Da perspectiva do vosso mundo, eu faço parte do futuro. Sou o Zamasu do futuro. Sabes uma coisa? Eu juntei-me ao Zamasu do passado para procurar a justiça. Ele é do futuro? Hã? Ah. Mas... o que é que se passa? Ainda não percebeste, Son Goku. Eu sou o Zamasu. E apesar de ser um deus, sofri a humilhação de ser derrotado por ti. Um mortal miserável. Eu sou o Zamasu, o deus do passado. Eu abandonei o meu corpo de Zamasu e fundi o meu espírito com as tuas células de guerreiro do espaço. Mas tu foste destruído pelo Bills. Eu vi com os meus olhos! Foi graças ao Anel do Tempo que eu consegui escapar desse episódio lamentável. O Anel do Tempo! Tudo o que acontece no mundo do passado não tem qualquer efeito sobre mim. O que é que ele disse? Então, ele sempre conseguiu matar o Deus Supremo! Exato! O único Deus capaz de usar o Anel do Tempo é o Deus Supremo. Eu matei o Gohazu com as minhas próprias mãos. E nomeei-me Deus Supremo. Estás preparado, Zamasu? Mais do que nunca, Goku Negro. Diz-me uma coisa, está tudo bem, Trunks? Sim. Eles vão pagar por isto. Já te esqueceste que o Zamasu é imortal, Son Goku? Ele foi atacado pelo Son Goku e mesmo assim recupera imediatamente. E é por isso que diz que ele é imortal. Tu vais levar! Son Goku! Para conseguir pôr o meu plano de justiça em prática, precisava de encontrar o aliado perfeito, com o mesmo sentido de justiça que sofre tanto como eu com a imprudência dos mortais. E que, tal como eu, sonha com um mundo ideal. E esse aliado perfeito sou eu. Neste tempo que vocês chamam o futuro, eu também passava os meus dias a lamentar a vossa ignorância. Será que me estão a entender? Eu usei o Anel do Tempo para conseguir vir ao mundo do futuro. Mestre Goaz. Tu também querias isto, não querias? E agora também podes ser um Deus Supremo. Ouve lá, quem és tu? Eu sou o teu eu do passado. Oh, o eu do passado? Eu vim do passado para finalmente fazer justiça. E para acabar com toda a maldade do mundo. Oh. Mas preciso de ti para o conseguir. Juntos pela justiça. Eu então resolvi pedir o desejo da imortalidade ao Deus Dragão das Superbolas de Cristal. Depois de ganhar este corpo, pude usar o Anel do Tempo para juntar as Superbolas de Cristal. Novamente, sem ter de ficar um ano à espera. Tu mataste o Deus Supremo só por causa disso? E para evitar que os nossos desejos pudessem ser revertidos, nós destruímos as Superbolas de Cristal. As Superbolas de Cristal? Mas há mais. Com o poder deste corpo, eu destruí os deuses de todos os universos. Tu mataste os deuses de todos os universos? Por isso, os únicos que possuem o derradeiro poder divino neste mundo sou eu, e mais eu, e mais eu. Só restamos nós os dois. E de uma vez por todas entendam, nós fizemos tudo isto para pôr em prática o nosso plano mortal zero. O vosso plano mortal zero? Mas que não tão espalhafatoso para um plano? Só serve para destruir todos os seres humanos! O mundo é tão maravilhoso. Mas a indignidade dos mortais ameaça toda a sua beleza. É por isso que nós queremos destruir todos os seres humanos e recuperar novamente a beleza deste mundo. Nós já destruímos um número incontável de mortais em diferentes planetas. E agora chegou a vez de destruir os seres mais abjetos do universo. Tão inteligentes que conseguem viajar através do tempo, mas tão violentos que nunca conseguem parar de guerrear os habitantes da Terra. Todos os seres desprezíveis têm de pagar o preço pelas suas ações. Com desespero e medo do qual nunca se conseguirão livrar. Guerreiros do espaço, para cumprir o nosso plano mortal zero, vocês têm de morrer! Ah! Trunks! Ouve lá, meu menino, tu não gostavas de saber o que aconteceu à tua família? A minha família? Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Goku Negro, conta-lhe lá o que é que fizeste à família dele. Ah, vejamos, por onde é que eu posso começar? Deixa cá ver. Porquê é que não lhe contas como usaste o Anel do Tempo e reuniste as superbolas de cristal para pedires o teu maior desejo? Ah, parece-me bem. Aparece, Deus Dragão, e concede-me o meu desejo. Depressinha! Quero que tu troques o meu corpo com o corpo do Son Goku. Oh? Então, papá! Son Goku. Eu sou o Son Goku. Ai, mas o que é que me aconteceu? Son Goku! Ele transformou-se naquela coisa verde! Mas o que é que te aconteceu, filho? Tu és mesmo Son Goku? Eu sou o Goku, o verdadeiro Son Goku. Mas apenas o espírito dele é do Son Goku. Son Goku? Mas tu tens a minha cara? E foi assim que ele acabou contigo, Son Goku. Foi exatamente assim. Maldito! O que é que tu fizeste à minha Kika e ao Son Goten? Preciso mesmo de explicar o que eu lhes fiz. Primeiro, matei-te à frente da tua mulher e do teu filho. E depois... Vocês... Vocês vão pagá-las! Tu roubaste o meu corpo! E depois mataste a minha família! Eu estou furioso! Vocês deixaram-me mesmo furioso! E desta vez... Não me vão escapar! Quer lá saber se vocês são imortais! Ah! Goku. A tua raiva é empolgante. Eu sinto o ímpeto daquela força cada vez mais forte. Tu vais provar a minha lâmina. Son Goku! Não, não! Isto está a correr muito mal! Isto é maravilhoso! O corpo de um guerreiro do espaço é a derradeira bênção para um Deus Supremo. Quanto mais me atacam, mais o meu poder aumenta. Agora chegou a vossa vez, meus meninos. Vai ser um prazer acabar convosco. Trunks? Eu trato do Guerreiro Negro. Passaste? Não tens poder suficiente! Eu vou acabar com ele. Nem que isso me custe a vida! Pai, trata da saúde do Zamasu. Mas que grande determinação, Trunks. Está calado! Tu só estás a usar o corpo do Son Goku para assassinar inocentes! Achas mesmo? As tuas ações hediondas são muito mais graves do que as minhas. Ações? Trunks, uma das razões que me levou a determinar que todos os mortais deviam desaparecer foste tu. Ao alterares o passado, criaste um novo anel do tempo. E essa é a prova dos teus atos hediondos. Quantas vezes é que tu viajaste entre o passado e o futuro? É verdade, nós sabemos. Tu não passas de um mortal e mesmo assim quebraste o tabu divino vezes sem conta. Trunks, tu salvaste o Son Goku quando ele devia ter morrido com um problema no coração. Se ele tivesse morrido como estava destinado, eu nunca me teria apoderado do corpo dele. Mas por tua causa, a história sofreu uma distorção temporal. Até está a preto e branco. Foste tu que criaste este mundo em que vives. Ouve o que eu te digo. E se estamos aqui, Trunks, é por tua causa. E se alterar a história não fosse o suficiente? A culpa é toda vossa por terem a arrogância de criar a máquina do tempo. Borrifa para eles, Trunks! É por isso que nós vamos salvar este mundo das ações dos mortais. Ouve, Trunks. Cometeste vários erros, sabias? As tuas ações disparatadas despertaram a minha vontade de justiça e levaram-me à criação do plano mortal zero. A culpa por todas as mortes na Terra é só tua. Eu só queria ajudar as pessoas que são importantes para mim! Maldito! Manipular o tempo é um privilégio apenas reservado aos deuses. Todos que se atrevem a manipular o tempo devem ser castigados. Vocês destroem os deuses! Destroem os seres humanos! Que raio de mundo ideal é esse que tanto falo? Explica! Vai muito para além da compreensão de um mortal. É um mundo nobre e demasiado belo para perceberes. Trunks! Como se atrevem a culpar-me por tudo! Ele está... Cavaleiro Negro! Maldito! Seu maldito! Eu vou dar cabo de ti! Olá, sou eu, o Son Goku. Trunks, mas que poder inacreditável! Estás a fazer frente ao Son Goku negro! Mas não vais durar muito tempo contra esses dois. Desculpa, vais ter de os aguentar até conseguirmos recuperar. Como? Há uma maneira de travar o Zamasu? No próximo episódio de Dragon Ball Super, eu vou defender o mundo! A explosão do superpoder do Trunks em fúria! Não percam o próximo episódio, porque nós também não!